meu Deus preparou uma mesa no deserto. Quem quer ver você cair, vai ver Deus levantar de perto. O meu Deus preparou uma mesa no deserto. Quem quer ver você cair, vai ver Deus te levantar de perto. Jeová Jireh, o Senhor está contigo, Ele vai te exaltar na presença dos teus inimigos. Jeová Jireh, o Senhor está contigo, Ele vai te exaltar na presença dos teus inimigos. Teus inimigos.